chamando. Chegou. Fazendo chover no inferno. Qual é seu nome, índio? Chamanzinho. Chegou. Fazendo chover. E qual é seu nome, índio? Chamão. Chegou. Fazendo chover no inferno. E qual é seu nome, índio? Chamanzinho. Fazendo chover. Qual é seu nome, índio? Chamão. Índio doce. Pecados capitais. Qual é seu nome, índio? Chamanzinho. Índio doce. Pecados capitais. Mestre Eric. Que ignorante. Fazendo chover no inferno de Dante. Índio doce. Eric Scratch. Que ignorante. Fazendo chover no inferno de Dante. Índio doce. Eric Scratch. Que ignorante. Fazendo chover no inferno de Dante. Faça favor de não se esquecer disso.